E aí, aí, aí. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí. E aí, aí, aí. Agora eu vou dizer qual é a minha pivete. Eu tô de boa mão, eu tô a fim de reggae. Botei meu batidão, bermudão na moral. Também sou filho de Deus, vou liberar geral. Na quebrada do morro o povo canta assim. E aí, aí, aí. Qual é, qual é, qual é? E aí, aí, aí. Só por mim, eu falo pelo povo. Pagode tá no sangue, você sabe como é. Aqui samba menino, é samba homem e mulher. Na quebrada do morro o povo canta assim. E aí, aí, aí. Se divertir.